menino 501 da Arpa Cristã, vencendo com o bom capitão. Com todo fervor contra o tentador, vencerá então com o bom capitão. Abra sua harpa, número 501, e louvemos ao Senhor. Título do hino: Vencendo com o bom capitão. Louvemos ao Senhor. Serve a Deus de coração, vence o mal. Quem vence terá um galadão eterno. Oh, não queiras mais desanimar quando ver a provação. Vencerá quem puro conserva seu coração. Com todo fervor contra o tentador, vencerá então com bom capitão. Nada poderá a fé tirar que dá Deus, o seu povo sempre vai guiar para os céus. Quem a ele tudo confessar, nunca lutará. Vencerá quem puro conserva seu coração. Com todo fervor contra o tentador, vencerá então com bom capitão. As armas para combate vêm dos céus, são as armas de ficar por